disfarce nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Esse desejo se revela em um simples gesto. Qual será sua intenção? Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao teu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao teu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Disfarce nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Esse desejo se revela em um simples gesto. Qual será sua intenção? Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar.